Henrique Tarciso, mentira para Isabel Fernandes de Brasília. Ela está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Isabel, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Está complicado seguir em frente com essa relação. Eu sempre te amando, você maltratando o meu coração. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Para Sueli Rodrigues Machado de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 1. Sueli, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Essa aqui agora, o Vandim mais a Rosarim, o Serginho Machado, aquela turma mais antiga. Eu vou te contar, viu? O professor Júlio César Rezende, o Netinho, vão recordar com o coração batendo mais forte. Silveira e Silveirinha, berço querido. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Saudade de Minas Gerais, aquele estourão brasileiro. Oxa, uma pessoa. Adeus, ó terra querida, a minha terra natal. Berço querido, sempre hei de recordar. Vou partir pra outras terras, mas um dia hei de voltar, pra rever meus velhos amigos, todo o povo bom de lá. São Paulo, esta é minha inclinação. Com tristeza despedi de meus pais e meus irmãos. hoje estando aqui distante, não sai da recordação. Minha mãezinha querida, acordado meu coração. Recordo minha mãezinha, acorda de meu coração. Conheci muitas paragens nesta minha profissão, andando moda sentida na cidade no sertão. Conheci tantas relíquias, fazenda de admiração, mas desde o Ponte Alta eu nunca me esqueço não. Como eu posso esquecer dessa gente boa hospitaleira de Ponte Alta? Oh! Relembra suas paisagens, as suas lindas campinas, onde tem tanta beleza, onde tem lindas meninas. Recorda suas riquezas, suas águas cristalinas. Com saudade eu vou-se embora, adeus estado de Minas. Com saudade eu vou-se embora, adeus, estado de Minas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Silveira e Silveirinha, berço querido. Quem gostava demais dessa dupla é o meu saudoso e querido amigo, doutor Nivaldo Humberto da Silva, né? Grande médico, grande político, que infelizmente nos deixou muito cedo. Ele gostava demais. O Caque também, né? Me lembrei agora do Antônio Eustáquio, o Caque. Um amigo também que se foi muito cedo. Rapaz, vou te contar, Deus tem judiado a gente, tem levado uma turma boa cedo demais da conta, né? Esse ano levou meu irmão fora de hora demais da conta, o Wellington, né? Sei não, viu? O trem lá em cima tá ficando melhor do que aqui embaixo. Gente, eu vou dar uma paradinha, vocês não saem daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planeja o seu evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. A RBM tem o artista do tamanho do seu evento. Desde artistas muito talentosos que estão começando, que tem um cachê bem baratinho, até a estrela da companhia, que é o Amado Batista. Aí você tem que enfiar a mão mais fundo no bolso, né? Porque o Amado não é brincadeira, não. É um dos mais populares artistas do Brasil. É só você ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, que você vai levar para a sua cidade. Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. E para o ano de 2015, você já pode começar a consultar também os shows do Cleiton Aguiar. O telefone é o 61-99-81-3601, 61-99-81-3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Semana passada, eu tive maior dificuldade para gravar os meus programas, porque me bateu uma rouquidão, coisa que eu não tinha há muitos anos, mas parece que foi uma epidemia. Aqui em Brasília está todo mundo rouco, né? Eu não sarei não, ainda está mais ou menos, mas pelo menos eu estou dando conta de falar. Eu fiquei 2 dias em que eu não conseguia falar, né? E isso é ruim demais, porque eu não gosto de deixar de fazer o programa, mas às vezes eu gravo até, como eu gravei o meu coró esses dias, sem ter condições, mas só para não deixar a peteca cair, né? Vamos ver como é que está essa semana, parece que vai melhorando aos poucos. Esses meninos são da minha terra, lá de Coromandel. Henrique e Natan, a culpa é sua. Será que ela lembra dos meus beijos? Quanto tempo não te vejo? Ai, que saudade dos seus. Será que ela lembra dos abraços, dos carinhos, dos afagos, ou no tempo se perdeu? Será que agora ela já assume que nas brigas por ciúmes quem perdeu foi ela e eu? Nesse momento enfrento o mau tempo na noite escura.

um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, cantor do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para Melzinha Abelha, ela é de Maceió, mas trabalha em rádio lá em Salvador, na Bahia. É uma locutora gata, rapaz! Essa é daquelas que compensa, né, se arriscar o casamento. Melzinha, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Michel Teló e Zezé de Camargo e Luciano, um clássico que foi eternizado por João Mineiro e Marciano, música de Moacir Franco. Ainda ontem chorei de saudade. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor, me mata o ciúme. Vai que vai, sanfoneiro. Aô! Aí é sanfoneiro bruto, hein? Eu odeio, te busco, te caço, mas dos meus sonhos de noite te vejo e te abraço. Porque os meus sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade, acordar cada vez mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perdão. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor, me mata o ciúme. Michel Teló, Zezé de Camargo e Luciano, ainda ontem chorei de saudade. No próximo bloco, os VIPs Rui Amado e Fernando e Sorocaba com música nova. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No início do ano de 1965, eu e meu irmão Wellington Aguiar deixamos Coromandel. Nós tínhamos terminado o ginásio em 64, em direção a Belo Horizonte. Porque naquele tempo era o seguinte, lá em Coromandel, os filhos de rico iam estudar no diocesano de Uberaba. Os filhos de pobre ou vinha para Belo Horizonte, ou ia para Belo Horizonte, ou vinha para Brasília, né? Daí a facilidade é que lá em Belo Horizonte, nós tínhamos uma tia que tinha uma pensão e ela cobrava mais barato do meu pai para que a gente pudesse estudar. Porque a situação, meu pai era funcionário, né, de prefeitura, um salário muito baixo, fez um sacrifício enorme para que nós pudéssemos estudar. E nós fomos para Belo Horizonte, morar na pensão da tia dele e do Tiquinzinho, no início do ano de 1965. Antigamente não era que nem hoje, não. Hoje está tudo fácil, tudo perto. Antigamente não tinha telefone celular, não tinha televisão, não tinha sequer telefone fixo. A comunicação era feita por carta, que demorava uma semana para chegar. Então não era realmente fácil, era como se você se preparasse para fazer uma viagem para a China, né? Eu me lembro da minha mãe arrumando a nossa tralha, a nossa roupa lá que a gente ia usar, né? E chorando, passando o ferro, a brasa, que naquele tempo lá em Coromandel não tinha tinha recém inaugurado, inaugurou em setembro, mas antes passava, era no ferro a brasa mesmo, né? A energia da CEMIG lá em Coromandel. E nesse ano começou o programa Jovem Guarda, na TV Record de São Paulo, um programa que marcou época, capitaneado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo e pela Vanderléia. E tinha uma dupla sensacional que fazia muito sucesso. Você lembra desta? Os VIPs, a final chegou. Garota que eu vivia a esperar, é um estouro de garota e me entende, me entende, só no olhar. Sem você, meu bem, não podia nem sequer imaginar como é linda essa vida tendo alguém, alguém assim para se amar. Agora eu vivo a cantar, encontrei o meu amor. Sou feliz ao te adorar, meu amor. Afinal chegou a garota que eu vivia a esperar. É um estouro de garota e me entende, me entende. Eu passei no túnel do tempo, fui a 1965 recordar Os VIPs, a final chegou. Para o Gleibe Terra Júnior, da Terra FM de Uberaba, ele é o diretor da Terra FM, que agora está transmitindo o nosso programa lá na Terra do Zebu, e ele agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Gleibe, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Rui Amado, Natal do programa Cleiton Aguiar. Nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um novo sol, é um novo dia, é você participando, é mais harmonia. Uma nova esperança acaba de nascer, é você participando e fazendo acontecer. A felicidade tá em todo lugar, de mãos dadas vamos caminhar. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O nosso amigo, o

Eu me lembro muito bem, a vida de todos nós tem altos e baixos. Eu me lembro uma época, há muitos anos atrás, em que a coisa não estava muito bem lá no, pelo lado da minha casa, financeiramente. E lá em casa, sempre, tradicionalmente, era uma grande ceia de Natal, com a presença, os parentes iam tudo lá para casa, 30, 40, 50 pessoas, e era uma festança danada. E naquele ano as coisas não estavam boas e meu pai não pôde fazer esta festa. E aí ele falou para mim assim: meu filho, vai passar na casa de fulano lá, um parente nosso que ia fazer uma ceia bonita. E eu não quis ir. E eu fiquei em casa e passei o Natal, eu, minha mãe e meu pai, nós três. E me lembro muito bem que o prato era arroz branco, suan, que também é conhecido como espinhaço do porco, e mandioca. Era uma coisa muito simples, muito saborosa, mas eu me lembro de ver a tristeza estampada no rosto do meu pai e da minha mãe por não ter podido naquele ano fazer a grande festa que eles faziam todos os anos. E eles se angustiaram por isso. E eu resolvi acompanhá-los para dividir com eles essa tristeza. Mas, na verdade, o Natal não é para isso. O Natal é para se celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que está passando uma fase que não lhe permite dar o presente que você gostaria para o seu filho, que você não se sinta diminuído por isso, não se sinta envergonhado, porque a vida é assim. Todos nós temos altos e baixos. Não tem nenhuma pessoa que eu conheça que escape disso. Então, o importante é você dar um abraço no seu filho e ser franco com ele. Olha, papai não vai lhe dar o brinquedo que você pediu, não vai lhe dar o presente que você pediu, o celular que você pediu, o tablet que você pediu, porque as coisas não estão boas e eu não dou conta agora. Quando as coisas melhorarem, eu dou. Então, o importante é você não se sentir culpado por você não poder dar o presente que você gostaria de dar para o seu filho. E é importante que os filhos compreendam isso também, embora muitas vezes, dependendo da idade, seja difícil para o filho compreender, né? Então, essa é a dica do programa de hoje. Presente de Natal não é importante. Paulo Idênio, Velho Carreiro. Não posso mais carrear, sentindo o peso dos anos, não pude mais trabalhar. Eu vim pra cidade grande, não consigo acostumar. Parece que estou vendo meu velho carro cantar. Eu tenho na minha sala, guardado com muito cuidado, o retrato da boiada, é a lembrança do passado. Meu velho carro de boi, eu sei que não vejo mais, debaixo de uma figueira, no chão de Minas Gerais. Se eu voltasse ao passado, pra minha terra eu voltava. Naquelas velhas estradas, novamente eu passava. Eu via a velha porteira e a cruzinha do estradão, aonde foi sepultado o preto velho pai João. Cidade, numa casinha de fundo, eu não tenho mais sossego. No meio dos vagabundos, a minha terra querida, não esqueço um segundo. Isso aqui não é vida, isso aqui é o fim do mundo. Os meus conterrâneos, Paulo e Dênio, Velho Carreiro, para o Francisco de Assis Marinho. Ele é de Tocantinópolis, no Tocantins, mas mora aqui em Brasília e agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. Francisco, eu já fiz show lá na sua cidade, em Tocantinópolis, no Tocantins. Lá no Tocantins é difícil descobrir um lugar onde eu não tenha me apresentado ainda, né? Léo Nascimento e Eduardo Costa, música nova, Tatuagem. Coração despedaçado, a tristeza no olhar, é uma dor que nunca passa, a vontade de chorar, a tristeza no meu peito é mais forte que o ar. Tô ficando meio louco, oh meu Deus, mas que sufoco, não consigo controlar. Pois não quer fugir de mim essa dor do abandono. Tá difícil te esquecer. Eu já tatuei teu nome. Enquanto isso eu vou beber pra esquecer o meu passado. É que eu não posso saber. Outro dorme do seu lado. Esquecer, se eu já tatuei seu nome, enquanto isso eu vou beber pra esquecer o meu passado. É que eu não posso saber. Dorme do seu lado, e o outro dorme, e o outro dorme do seu lado. Léo Nascimento e Eduardo Costa, Tatuagem. Eu acho que esse aqui é o pedreiro que o Eduardo descobriu lá no norte do Brasil, né? Acho que é esse aqui mesmo. Léo Nascimento, esse aí que tirou na sorte grande, né? Abraçando os meus amigos Bruno César e Fabiano, eles formam a dupla sertaneja, e o Bruno César apresenta um programa na Rede TV aqui de Brasília, Meu Mundo Encantado, todo domingo às 8 horas da manhã, e eles chegam para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, com a participação da Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir.

O programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar deixa de se passar no sábado, na sexta, e vai ficar por enquanto só no domingo. No ano que vem volta sexta e domingo, né? Então, neste domingo, você tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, né? E a partir de janeiro volta na sexta-feira também. Você pode me assistir direto nas cidades onde já tem a Rede Brasil de televisão, são mais de 200 cidades em 24 capitais, e também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 na GVT, 714 na CTBC, pelas parabólicas e no rbtv.com.br. Em São Paulo, agora nós estamos no canal 10, canal digital número 10 em São Paulo. E Brasília, nós estamos ampliando os nossos transmissores, nós vamos passar a operar em 10 mil watts, e aí sim vai melhorar muito o sinal, que hoje está meio ruim, mas dentro de mais uns 30 dias nós estaremos com a potência elevada aqui em Brasília, e aí sim você vai poder assistir no canal 59 de qualquer lugar do Distrito Federal o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de televisão, todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Farane Barros, O Dia Errado. Ei, paixão. Sabe aquele dia que vai dar tudo errado? Que o mundo vai girando, mas parece que ao contrário. Foi nesse dia que eu te traí e te perdi. Eu sei que eu vacilei, que eu pisei na bola. Eu sei que eu te esnobei e acabei te dando fora. Mas nada era pra ser assim, é. Foi tudo consequência de um dia errado. Eu sei que eu vacilei e fiz tudo ao contrário. Mas estou aqui te pedindo perdão. Quem é que não merece uma segunda chance? Eu sei que eu te traí, mas foi por um instante, porque a tentação chegou em mim e eu não resisti. Sabe aquele dia que vai dar tudo errado? Que o mundo vai girando, mas parece que ao contrário. Foi nesse dia que eu te traí e te perdi. Eu sei que eu vacilei, que eu pisei na bola. Eu sei que eu te esnobei e acabei te dando um fora. Mas nada era pra ser assim. Foi tudo consequência de um dia errado. Eu sei que eu vacilei e fiz tudo ao contrário. Mas estou aqui te pedindo perdão. Quem é que não merece uma segunda chance? Eu sei que eu te traí, mas foi por um instante, porque a tentação chegou em mim e eu não resisti. Porque a tentação chegou em mim e eu não resisti. Farane Barros, ao vivo. Essa é uma composição nossa. O dia errado. E eu não resisti. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Farane Barros, O Dia Errado. Gostou? É só pedir que eu toco de novo.